Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Os irmãos podem abrir em Joel 2. Queridão, está sobrando ainda um pouquinho de grave. 600 hertz aqui no palco. Agora pode dar um pouquinho mais de monitor, isso mesmo. Livro de Joel. O tema desta conferência é derrama a tua chuva, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E esse texto nos fala: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Amém, irmãos. Aleluia. Alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aleluia, glória a Deus. Aqui tem uma palavra que é uma promessa de Deus, e eu creio, meus amados, como nunca, esta promessa do Senhor é para esses dias que nós estamos vivendo diante do Senhor. Quantos dizem amém? Aleluia. Esta palavra começa com esta expressão, com uma ordem, com uma ordenança, com alguma coisa que a palavra diz que é para nós, para o nosso coração. Alegrai-vos, alegrai-vos, o Senhor diz à igreja nesses dias, alegrai-vos, porque chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, é o tempo da igreja, amados. Aleluia, glória a Deus, nós estamos vivendo uma geração sem igual no tempo da igreja, por isso Deus nos quer dar alegria. Nós estamos vivendo, amado, se você pode se localizar na palavra de Deus, está lá em Mateus 14, localize-se, 24:14, Mateus 24:14 diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui nós estamos neste versículo, aqui é onde a igreja está vivendo. Nunca foi possível acontecer isto, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Hoje é possível pregar o evangelho do reino de Deus por todo o mundo, através dos meios de comunicação, de tudo que Deus tem dado. Um dia a gente ministra num país, num continente, no outro dia à noite, no outro continente, tudo é rápido. Hoje a gente vai no meio da selva, ou lá no meio dos beduínos, a palavra de Deus está sendo ouvida, está sendo pregada. Deus tem dado ferramentas à igreja para cumprir a sua palavra, cumprir o seu propósito. Aleluia, e por isso o Senhor diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Esta é a palavra de Deus para a igreja. Começa com uma atitude que o Espírito Santo gera dentro do teu e do meu coração, aleluia. Deus quer mudar o caráter da igreja. O caráter da igreja não vai ser mais um caráter enrustido, triste, abatido, angustiado, não, vai ser um caráter de alegria, vai ser alegria jorrando no nosso coração, aleluia. Deus está mudando no nosso caráter. Começa com isso, alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. É uma atitude do Espírito Santo na vida da igreja. Eu não creio que alegria é só alguma coisa que você sente na hora de uma reunião, ou você sente quando ganha um bom dinheiro, ou quando ganha um presente, ou quando ganha um filhinho novo, ou casa. Não, é uma alegria diferente, é uma alegria que é gerada pelo Espírito Santo na vida da igreja. É o teu caráter, amado, que Deus quer mudar, é o teu caráter. Eu lembro quando eu vim para o Senhor Jesus, eu era extremamente triste, abatido, acabrunhado, mas isso são características de quem não está em Cristo. É impossível não ser alegre e regozijante quando se está em Cristo. Diga ao seu irmão, é impossível não ser alegre e regozijante, aleluia, quando se está em Cristo Jesus. Uma igreja em Cristo Jesus tem esta característica. Por isso esta palavra começa ordenando, é uma ordem, não é uma opção. Quando a palavra fala dos frutos do Espírito, a palavra fala alegria. Começa, o fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é amor, e o amor se divide assim, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não é lei. A alegria está no topo disso. Por quê? Porque o Senhor sabia que esta característica da igreja seria primordial nos últimos tempos, porque o diabo tem roubado essa característica de Deus no ser humano. A alegria foi algo que Deus colocou no homem para ele viver, aleluia, para ele viver. Hoje querem chamar de astral, disso, daquilo, não. O nome é alegria do Senhor, que é a nossa força. É isso que tem que estar dentro do teu coração, é isto que Deus quer gerar dentro do teu e do meu coração. Igreja, aleluia, não podemos falar de chuva sem falar desta alegria, do regozijo do Espírito Santo dentro do nosso coração. Quando anunciaram Jesus, lá em Lucas 2:10, os anjos vêm e diz, eis que eu vos trago novas de grande o quê, amados? Alegria. A razão da nossa alegria é esta, é as boas novas que nós já recebemos de Deus, é Cristo Jesus, a igreja tem a razão maior para ser alegre. Nós temos essa alegria, eu tenho essa alegria e não me será roubada. Jesus disse que a nossa alegria seria completa, não seria algo pela metade. Por isso esta palavra que vem antes da chuva é uma ordem para encher de alegria o nosso coração. A alegria vem primeiro. A gente pensa que a chuva vem primeiro, não, a alegria vem primeiro, aleluia, na sua vida, porque vem como fruto do Espírito Santo, vem como fruto de algo completo dentro do nosso coração, aleluia, porque Jesus presente em nós, a nossa alegria é completa, não é limitada, não, ela é completa, ela é inteira. A alegria que Deus tem para você, meu irmão, não vai ficar pela metade, em nome de Jesus, eu profetizo isso. Por isso que a palavra diz, aleluia, esta salvação, esta palavra, essas promessas, é para a tua casa, é para os teus filhos, é para o teu pai, é para o teu tio, é para o teu avô, aleluia, é para todos aqueles que estão do teu lado, que estão junto de você, é para os teus colegas de trabalho, é para quem você encontra na rua, para que a tua alegria seja completa, aleluia. Jesus disse que a nossa alegria seria completa. Salmo 16:11 diz que na presença de Deus existe o quê, irmãos, hein? Existe o quê? Existe plenitude. Digam comigo, plenitude. Erga sua mão e diga alto, plenitude. Plenitude, plenitude, diga mais alto, plenitude, plenitude, não é pela metade, é plenitude, é cheio, aleluia, glória a Deus, é cheio, é algo completo, aleluia. Glória a Deus, não cessa, não para, é uma alegria que o mundo não pode roubar. O mundo faz tudo para roubar a sua alegria, através das artimanhas do diabo. Deus, o diabo usa o mundo, as coisas desse mundo. Por isso Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Não amem o mundo, porque tudo neste mundo é passageiro. Não ame as coisas passageiras. Uma das razões pela qual a igreja tem se frustrado, a tristeza tem entrado no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus tem amado coisas perecíveis, coisas passageiras nesse mundo, e isto rouba a alegria. Você começa a amar demais um carro, e ama o carrinho, e isso o carrinho, põe o coração no carrinho. Um dia vem alguém e bate no seu carrinho, a alegria vai embora. É ou não é, irmãos? Quantos já passaram por isso? Ergo o dedinho assim, ó, misericórdia. Quantos já passaram assim, né? Amou o carrinho, ali a alegria era o carrinho, um dia bateram no carrinho, a alegria foi embora. E até com pessoas, nossa alegria não pode estar nas pessoas. Tudo é temporal, tudo é passageiro nesse mundo, mas essa alegria que Deus quer colocar na vida da igreja é uma alegria eterna, é uma alegria eterna. Aleluia. 2 Coríntios 4,18 fala das coisas eternas. Aleluia, e esta alegria eu quero dizer para ti, meu irmão, é uma alegria eterna, o que Deus quer dar a você, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A tua alegria não pode ser vinculada às coisas que você vê, ao que você possui, às coisas que você tem, mesmo à obra de Deus, ao ministério. Muita gente é muito alegre com o seu ministério, mas acontece alguma coisa, ele tem que mudar a estratégia do seu ministério e a alegria vai embora. Mas quando a sua alegria está vinculada à alegria do Senhor, ela é eterna no seu coração. Você pode estar num leito, como fala o 149, nos seus leitos, até mesmo nos seus leitos, cantam de júbilo, se alegram no Senhor, não importa onde você esteja. Quando a sua alegria é vinculada, é respaldado pelo eterno de Deus. Por isso você tem que viver sobre o eterno. Aleluia, com a sua vida nas coisas eternas, no reino de Deus, naquilo que é eterno. A nossa alegria tem que depender das coisas eternas de Deus. Constantemente Deus fica provando, principalmente para nós, ministros do Senhor, onde está a nossa alegria. Um dia eu estava indo ministrar numa reunião no Rio, estava indo, entrei numa contramão, bati num outro carro, descendo uma lomba que eu não vi a placa, entrei na contramão e bati no carro, na hora da reunião, e tinha daí uma hora, tinha que começar a reunião lá na Adonep, para milhares de pessoas, e ali meu carro todo quebrado. O Espírito Santo perguntou: onde está a tua alegria? Onde está? Fui com o carrinho todo quebrado, veio a polícia, liberou, nós cantamos louvor ali na rua, junto com os irmãos, e a pessoa onde eu bati era um irmão também, o Senhor já nos renovou ali, viu? E daí já saiu o irmão de dentro do carro, e a esposa, e parou alguns irmãos que passavam na rua, estão indo para culto no Rio de Janeiro, me reconheceram, pararam os carros, e ali nos abraçamos, e já começou ali mesmo, os carros tudo quebradinho, tudo... Mas a alegria do Senhor não é roubada. Uma hora depois eu já estava lá, pulando, cantando, dançando na presença do Senhor, aleluia! Porque a alegria do Senhor é a nossa força, a própria alegria de Deus. Quando a sua alegria é vinculada na alegria de Deus, Ele coloca sobre você a sua alegria, a alegria do céu. Você sabia que o céu é lugar alegre? Hein? Sabia que no céu, só quando, antes, creio que no pecado, o coração de Deus se entristecia, mas em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus, o que acontece no céu, é levantar os portais eternos, para que entre o Rei da Glória, e o Rei da Glória entrou no céu, e a partir dali é só salvação, ali no primeiro instante da salvação, quando o ladrão da cruz entrou no céu, já houve tremenda alegria, chegou o primeiro, e depois chegou o primeiro. A palavra diz que há grande, tremenda alegria no céu, quando uma, diga assim comigo, uma alma, Uma alma, coisas eternas para Deus, uma alma. O que é eterno para Deus? Uma vidinha, uma alminha. Alegria para Deus não é só o nosso louvor, nossa adoração. Alegria para Deus é uma alma, amados, porque alma é eterno. Alma é eterno, não é coisas desse mundo, não. Tudo é passageiro, alma é eterno. Por isso, quando entra uma alminha no céu e chegou o ladrão, o primeiro. Festa, celebração, e todos os instantes depois daquele momento, começou a chegar a alma no céu, um a um, um a um, no primeiro século, um a um, logo de primeira, 5.000 almas, vum, invadiram o céu. Imagina a alegria, amados, imagina a alegria, ali no início da igreja, 5.000 num dia, 3.000 no outro, e a palavra de Deus ia prosperando, e chegava um sírio, um grego, iam se convertendo em alegria no céu, até que chegou nesse país o Brasil. Começou um brasileiro, o segundo brasileiro, quem será foi o primeiro brasileiro que se converteu, né, amados? Eu gostaria de saber, mas eu sei que houve alegria no céu. Ele chegou e disse: eu sou o primeiro de muitos, Senhor, pode preparar lá aquele país chamado Brasil, lá vai ter muita alegria, lá vai ter muito júbilo, muita celebração, aleluia, glória a Deus. Então nossa alegria não pode ser temporal e passageira. Diga, amado, não pode ser temporal. Diga ao seu irmão: não pode ser temporal tua alegria, meu irmão, porque ela foi feita para ser eterna. Ela foi feita para ser eterna, Miguel, glória a Deus, não vai passar, glória ao Senhor. Quando eu chegar na tua idade, eu vou estar alegre ainda, igual você. Tu me espera aí, viu? Me espera nessa idade aí, cara. Tu não muda de rosto já faz uns 10 anos. Viu? Tá, mesma coisa, mesmo coração. Tu e a tua terra, amada, cheios da alegria do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Então a sua alegria não é passageira. Ela é eterna, ela vem de Deus, diretamente do céu, porque o céu é um lugar alegre, é um lugar feliz. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória ao Senhor. Então, vamos voltar para o nosso texto aqui: alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará. Gosto dessas promessas do Senhor. Ele vos dará. Quantos recebem? Aleluia. Ele nos dará. Ele nos dará como igreja, amados. Esta é a promessa da palavra. Ele nos dará. Em justa medida, a chuva. Glória a Deus, há uma chuva e Deus não desperdiça esta chuva. Ela está começando, ela começou na nossa geração sobre este Brasil. Começou a chuviscar, amados, começou a chuviscar. Eu lembro quando eu vim para o Senhor, ali dentro da igreja metodista, junto com meu amado Moisés, Erasmo, nós nos convertemos, eu me converti, depois minha irmã se converteu, minha esposa se converteu ali naquela renovação, nós vindo do mundo, né? Mas dentro da igreja metodista, minha esposa veio da igreja episcopal e se convertendo aqueles jovens, e a chuvinha, a garoa de Deus caindo na nossa cidade, eram centenas, depois milhares de jovens se convertendo diante do Senhor. Essa renovação começou a varrer e vir, estava acontecendo não só em Porto Alegre, na mesma época, Miguel, aqui em Santa Catarina, em Goiânia, no Rio de Janeiro, e foi, era a chuva de Deus, e a gente sabia que era por todo mundo. Por todo mundo, naquele mesmo ano, veio um bispo anglicano lá da Inglaterra, junto com Billy Graham, na cruzada Billy Graham, e ele veio falar, sabe do quê? Da chuva de Deus que estava caindo lá pela Inglaterra, no meio dos anglicanos. A chuva de Deus começou na justa medida do tamanho que a igreja podia acatar, do tamanho que nós, como denominações que éramos naquela época, podíamos receber. Era uma chuvinha fraquinha, regando a terra, fazendo a grama ficar verdinha, e nós fomos crescendo, e Deus está aumentando a chuva, e a chuva de Deus vai aumentar sobre o mundo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, vai aumentar sobre a nossa nação, vai aumentar sobre esse mundo, vai aumentar sobre o mundo árabe. A chuva de Deus vai aumentar sobre a Europa em nome do Senhor Jesus, porque hoje Deus está dando uma estrutura, Deus está dando uma estrutura que a igreja pode acolher, Deus está mudando o que precisa ser mudado, Deus está trabalhando com o caráter da igreja. Não adianta querer transbordante chuva que vai trazer vida, que vai trazer prosperidade, se a igreja não tem caráter para assumir os frutos, para cuidar de vidas, para dar testemunho neste mundo da glória de Deus, para ir para os congressos nacionais, para ir para as presidências da república, para as prefeituras dos municípios, para os governos estaduais, e promoverem a glória de Deus, e promover a glória de Deus, a igreja tem que receber a justa medida da chuva de Deus, aleluia, em cada instante. Deus tem uma medida, Deus tem uma medida. Quando eu era menino, recém-convertido, Deus tinha uma medida, hoje Deus tem outra, mas Ele não faz parar a chuva, aleluia. Como outrora, que outrora é esse? É essa chuva, ela é constante, de geração em geração, nunca parou. Começou em Cristo Jesus chover sobre a terra, chover a água viva, a bênção, a vida de Deus. Em algumas épocas só gotejava, só era orvalho, só estava lá no chão, mas vinha chuva. É um engano pensar que teve épocas que não choveu. Choveu sim, meu irmão, e vai continuar chovendo cada dia mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais sobre este mundo, em nome de Jesus. Vai chover, aleluia. Hoje em tudo quanto é lugar que se ouve, é gente dizendo, faz chover, Senhor Jesus, let it rain, e chove, chuva para cá e chuva para lá. Mas essa chuva já está vindo há muito tempo. Hoje nós estamos reconhecendo a chuva. Hoje começou a molhar. Glória a Deus, aleluia. A chuva temporã fará descer, aleluia. Glória a Deus. E o primeiro fruto dessa chuva, as eiras se encherão de trigo. As eiras se encherão de trigo. Sabe o que é uma eira? Hein? Então vamos explicar. Quando se construía uma casa, fazia a casa, o quarto, a cozinha, a sala, podia-se fazer um andar de cima, onde tinha os quartos, e logo em cima, construía tipo, era chamado o eirado da casa. Por quê? Era um lugar que tinha um murinho, a céu aberto, e ali, ou era para a pessoa ter lazer, descansar, os filhos bater uma bolinha, ou para secar o grão. Tudo que o homem lá no campo produzia, ele trazia para as eiras da sua casa, para a parte... Alguém me vê uma aguinha, por favor? Ah, já tem aqui. Senão eu ia ter que tomar o restinho da tua, Heber, já ia pegar a unção aqui. Construía em cima, ficava aquele mureta, que a pessoa podia ver lá para fora, mas aquilo ali na época da colheita se enchia de trigo, então as eiras se encherão de trigo. Trigo fala de pão. Primeiro fruto desta chuva é que a igreja se encherá de pão. Para que serve pão, amados? Alimento. Aqui está dizendo que quando esta chuva cai sobre a igreja, primeira coisa que ela transforma é aquilo, é a nossa essência. Nós passamos, nós deixamos de ser uma igreja do dadá. Ah, Senhor, eu quero receber de ti, e passa a ser pão, passa a ser o que é dado para este mundo, passa a ser aquilo que o Senhor quer entregar neste mundo, o que vai alimentar, o que vai trazer vida, o que vai trazer comida, é a casa de pão, aleluia. A igreja aqui começa a ser uma casa de trigo, uma casa de pão, um lugar onde este mundo vai receber o verdadeiro alimento, vai receber a comida de Deus, aleluia. Deus quer nos transformar em lugar de pão. Ah, aqui não é para vir para receber receber uma bênção, para receber isso ou um emprego, não. Aqui as pessoas têm que vir no nosso meio para receber o pão da vida, que é Cristo Jesus. Aqui é uma casa de pão, você é uma casa de pão, a sua casa tem que ter um eirado cheio de trigo, cheio de pão. Aleluia, isso é uma célula, amados. Uma célula não é mais um número. Ah, eu tenho 300 células na igreja. Ah, não, eu sou líder de não sei quantas células. Não, eu quero saber se a tua célula é pão e tem trigo no teu eirado, se ali quem entra recebe pão, recebe comida, aleluia, é alimentado com o pão puro, com o pão limpo de Deus, aleluia. Essa é a estratégia do Senhor: vossas eiras, vossas casas, a igreja, aleluia, se encherá de pão, se encherá de pão. Encha a tua casa de pão, meu amado, seja você um lugar, um eirado, porque a chuva caiu sobre a tua vida, aleluia, aleluia. Que você use essa chuva, não apenas para prosperar, não apenas para ser abençoado, não, mas diga ao Senhor: eu quero ser pão, eu quero ter trigo na minha casa, para alimentar a minha geração, aleluia. Eu quero ser pão de Deus, para alimentar a minha geração, para alimentar a minha nação. Senhor, enche mais o meu eirado, porque eu quero ir para as nações, quero alimentar as nações com o teu pão, com o pão que tu tens dado sobre a eira do Brasil, sobre a eira da nossa terra, sobre os eirados da nossa nação. Tem pão nessa terra. Eu quero perguntar para você, se você é um eirado cheio de trigo, cheio de trigo, em nome do Senhor Jesus, aleluia, porque Ele te estendeu. Pão fala de Cristo Jesus, na plenitude de Cristo Jesus é que nos faz alimento. Você é alimento. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você é um pão partido por Deus neste mundo, em nome de Jesus. Ah, ministério, se alguém me pergunta, Azaf, o que é ministério? É ser pão partido, é ser pão partido, é deixar ser quebrado, irmãos, é deixar ser quebrado, todos os dias partido, é um bocadinho em Curitiba, um bocadinho em Manaus na semana que vem, outro bocadinho no Oriente Médio no fim do mês, e aqui por diante é um bocadinho em cada lado. Às vezes pega o pão, leva para outra nação, aleluia, e vem ser pão aqui, Miguel, tu e a tua casa, tua família, o Tomás e os missionários todos que vieram partir sua vida aqui no nosso meio. Ontem meu filho lia, durante a viagem, a vida de Dwight Moody, a vida de Moody, aquele irmão amado. Ele teve a casa queimada, a igreja queimada, a sede do ministério onde ele era queimado, tudo queimado pelo incêndio em Chicago no final do século 19, mas ele não deixou de ser pão partido, partido diante de Deus. Eu vou continuar, ele disse, perdeu tudo o que tinha, ficou lá só com a esposa e os filhos, mas não é aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. Você não apenas tem pão, mas você é pão. Glória a Deus. Aleluia, eu quero ser pão, amados, até o final da minha vida, até o final da minha vida. Eu quero ser pão partido para a minha geração, para a minha geração. Não me importo em me gastar, não me importo em me gastar, aleluia, e ir, aleluia, e vou com minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos, eu e a minha casa. Nós somos pão partido diante de Deus, para ser bênção para a nossa geração. Glória a Deus, é isso que Deus quer, tua casa cheia de trigo, teu eirado cheio de trigo. A chuva vai cair, você vai colher a semente, a vida de Deus vai brotar em você, você vai crescer, você vai dar fruto, aleluia, vai começar a ter vida dentro de você, para compartilhar, aleluia. E os lagares, lagares era algo que tinha embaixo da casa, cavava, né, tinha o térreo, e depois cavava a parte de baixo, fazia um buraco lá embaixo, né, que era o nosso porão. O eirado era uma espécie de sótão, mas quase sempre era de céu aberto, né, para pegar o sol, para secar as coisas, e embaixo tinham os lagares. Era esse conjunto de, ou de covas, ou uma grande cova com tonéis, com repartições, né, que estavam na parte de baixo da casa, escondidas, e ali era colocado nos lagares duas substâncias, óleo e vinho. Aleluia, óleo e vinho. Teus lagares transbordarão de óleo e vinho. De óleo e vinho. Óleo e vinho. O Espírito Santo já está te dizendo o que é óleo. Óleo é unção, meus irmãos. O óleo era para algumas coisas. Primeiro era para unção. Aleluia, essa obra da chuva, fruto da chuva serôdia, é uma nova medida de unção sobre a igreja, sobre os ministérios, sobre o povo de Deus, na nossa geração, que nunca se viu antes. É uma medida de unção, é um transbordar de unção. Por isso que hoje, em todo quanto é lugar que se vai, você nunca ouviu falar da pessoa, o irmão começa a pregar, é unção, o irmãozinho ali na igreja local vai ministrar louvor, você sente a unção. Ah, e Deus chama outro, você nunca ouviu falar, o nome dele é Heber, e Deus começa a levantar para a nação toda, é unção, e levanta outro, aleluia, e levanta outro, e levanta outro, e uma Ana Paula, e outro, e outro, e outro. Sabe o que é isso, amados? É transbordar da unção de Deus. Não está sobre a vida de um homem, de uma pessoa, de um grupo, de uma visão, não, está sobre o povo de Deus. É uma unção que está sendo derramada do céu, sobre o povo de Deus. É um transbordar dos lagares. Aleluia, glória a Deus. É um transbordar dos lagares, dos lagares de Deus. Aleluia, onde esta chuva caiu, aonde tem trigo, tem pão, tem trigo lá no eirado, tem unção na essência da vida. Aleluia, unção é alguma coisa que é de dentro para fora, que é uma essência, aleluia, que não está de fora para dentro, é algo de dentro para fora, do Espírito Santo de Deus, na vida de um homem, de uma pessoa, que está lá dentro do coração, que Deus começa a jorrar, fazer brotar, ela vai crescendo, ela tem medida, vai, Deus vai gotejando o óleo. Não sei quantos já viram, quando se faz o azeite da azeitona, primeiro se espreme a azeitona para ter óleo, a azeitoneira, depois da pouca chuva, que ela só precisa de pouca chuva, ela fica cheia de frutos, daí se pega aquele fruto e se põe dentro daquele mesmo lagar, dos lagares, as azeitonas, e começa a moer, picar. Talvez você esteja nesta parte da vida, você quer ser cheio de unção? Entra no lagar, irmão, e Deus vai começar assim, ó, vaque. Faque, ai, mas deixa picar, vai picando, ai, e vai, e aquilo ali é uma mistura da água da azeitona, que é um unguento poderoso, mas vai ficando ali, né, azeitona picada, o óleo vai subindo, aquela água vai ficando embaixo, os caroços vão ficando embaixo, o bagaço vai ficando embaixo, mas em cima começa a surgir algo puro, cristalino, genuíno, verdadeiro, inquestionável, que põe a mão assim, é viscoso, e tem um cheiro maravilhoso, no início é amargo, mas vai sendo purificado, purificado, primeira extração, depois purificação, e vai de novo, e é mais esmagado, e vai saindo, até que é um azeite puro. A unção de Deus é assim, amados, aleluia. Na minha época, a unção sobre nós, Miguel, era aquele negócio, era fruto do esmagado mesmo, era todo mundo quebrado, mas Deus está purificando essa unção, amados, aleluia. Ela está sendo purificada na vida da igreja, a cada dia, a cada ano que passa, e o azeite que está sendo servido, que está sendo derramado por este mundo, é um azeite puro de Deus, que vem dos lagares de Deus, aleluia, purificado, a uma geração que está sendo purificada por Deus, para ser esse azeite. Vocês já receberam fundamentos que nós não recebemos, nossos fundamentos foram rudimentares, os namoros lá era uma confusão, e a vida era uma confusão, mas depois Deus foi purificando, hoje já tem tudo direitinho, vocês já chegam no reino de Deus, já sabe como andar, o caráter seguir, você vê um irmão 3 meses de convertido, já é líder de uma célula, já está frutificando, já tem discípulos, sua vida já foi ajeitada, sabe o que é isso? É a pureza da unção de Deus, esta pureza, aleluia, Deus está abreviando os tempos, antes levava 954 anos para o Matusalém ficar pronto, depois baixou para 300 e pouco, depois para 120, depois para 77, hoje com 46 já está quase lá, aleluia. E hoje a gente vê homens de 20, 22, 23, 24, purificados pela unção. A unção purifica, aleluia, vossas, aleluia, transbordarão os teus lagares. É um transbordar de unção, aleluia, um transbordar de unção. O óleo também era para gerar luz, era o agente da luz, era colocado nas candeias, era colocado nas lamparinas, aquele mesmo óleo que era para unção, era colocado na candeia, aleluia, a candeia era para gerar luz, aleluia, o óleo dos lagares é para gerar luz nesse mundo, é para iluminar este mundo, iluminar as trevas da nossa geração, amados, deste mundo só tem um agente de luz nesse mundo, e não é a Companhia Estadual de Energia Elétrica, não é as grandes redes termonucleares desse mundo. A luz não é o conhecimento, a luz não é a riqueza, não são as fortunas, a luz é o óleo da unção na vida de um discípulo de Jesus, que disse: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, e é para brilhar, não é para ficar escondido, é para pôr a luz lá em cima. Glória a Deus, você é um agente da luz de Deus. O óleo que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre a nossa geração, amados, aleluia, é o óleo da unção, é o óleo da luz, para ser luz. Deixa Deus acender a luz na sua vida. A luz, primeira coisa que a luz faz, ela dissipa as trevas. Não há comunhão, Jesus disse, entre luz e trevas. Quem é luz não é trevas. Diga ao seu irmão: meu irmão, quem é luz não é trevas. Quem anda na luz não anda em trevas. Quem diz que tem o óleo no lagar não pode ter treva. Aleluia. Quem diz que tem unção não pode ter trevas na vida, porque sobre a sua vida está a luz, meus amados. Aleluia. Sobre a nossa vida tem que ter luz. Luz clara, luz verdadeira, luz genuína, que dissipa as trevas, luz que ilumina o mundo, luz que guia para o caminho. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Então o óleo era agente de unção, é agente de luz. Terceiro, o óleo é agente de cura. De cura, digam comigo: cura. Você é agente de cura. Este óleo que está transbordando nos lagares da igreja é para curar. É para curar as cidades. Fala, irmão. Só trocar. Alô? Alô, alô, monitor, por favor, monitor, alô, amém. Então este óleo é para a cura, porque este mundo está doente, é ou não é? É ou não é? O mundo está absolutamente doente, o mundo está agonizando, as pessoas estão agonizando. As pessoas individualmente estão agonizando, as pessoas não têm mais referencial do que é o certo, do que é o errado. Você conversa com uma pessoa em qualquer lugar desse mundo: ah, mas eu não sabia que isso é certo. Você vê na CPI, o homem ali desviou, mandou dinheiro para cá, para lá, e daí você faria isso de novo? Faria tudo de novo, não me arrependo de nada. O que, que é isso, amados? Isso é doença, é câncer no ser humano, colocando um padrão errado nos corações. O diabo conseguiu enganar o homem de uma tal maneira, iludir o homem através dos seus conceitos, dos seus preceitos, longe da palavra de Deus, e colocou assim: o melhor é aquilo que é melhor para você, para o seu conforto, para o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. O resto que se lixe, não importa se vem de dinheiro público, se vem disso, se vem daquilo, se vem de partido esse, partido aquele, e minha posição aqui não é política, eu estou falando sobre doença, eu estou falando sobre enfermidade, sobre a natureza do homem está enferma, está totalmente cancerosa, arruinada. Isso que estamos vendo, amados, que os nossos filhos ficam ouvindo: pai, o que é isso? Pai, o que é corrupção? Pai, o que é mensalão? O que é isso, filho? Isso é doença, isso é câncer, isso é enfermidade no coração do homem, não é um problema só deste país, não, está por todo lado, amados. Aqui está aparecendo, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, porque Deus quer curar esta nação em todos os seus níveis, porque está chovendo nesta nação, aleluia, mas isso é um problema do homem. O homem está doente, está enfermo. O homem está doente. Eu soube de um deputado lá no Rio Grande do Sul, um deputado cristão, que agora acabou de ter um problema moral com a sua nora. E a nora foi confessar lá o que tinha acontecido. Não, mas ele disse que o filho dele era um babaca e que ela tinha que namorar ele, né, o pai. O que é isso, irmãos? Doença. Câncer moral, doido, está enlouquecendo, perderam a razão, não se sabe mais o que é, amados. Um irmão contava para nós agora, num retiro de pastores, que ele estava lá no meio, e a irmãzinha veio confessar: não, o pastor me deu uma carona em casa e me convidou para ir para um motel. Daí eu disse: mas pastor, isso é pecado. Daí o pastor disse: que nada, irmã, a gente vai, confessa e Deus perdoa e pronto. Doença, enfermidade, câncer, tumor. No meio da igreja, doença. Mas a promessa do Senhor é que os lagares se encherão de óleo. E óleo é a gente da cura de Deus. Não vai ficar na doença. Aleluia, porque a promessa de Deus é lagares transbordantes de óleo, e óleo é agente de cura. A igreja vai ter óleo, aleluia, vai ter óleo transbordante, vai ter óleo para curar cada vida, cada pessoa, cada caráter será curado, aleluia, pelo óleo de Deus. Ah, e se você precisa ser curado, se você precisa ser curada na sua vida, eu quero te dizer que a cura está no óleo da unção de Deus, aleluia. Não está num psiquiatra, não está na medicina, não, até podemos consultar médicos, sermos abençoados por todas essas medicinas, mas na igreja, amados, quem confia no Senhor vai ser curado pela unção de Deus, vai ser curado, aleluia, pela unção de Deus, aleluia. Não importa qual é a sua enfermidade pessoal, pessoalmente na sua vida, você vai ser curado pela unção de Deus, porque este óleo que transborda sobre a igreja vai trazer cura, cura completa sobre o povo de Deus. Vai curar as famílias estão doentes. Você vê hoje o mundo já vendendo, é mais feliz. As crianças que são filhos de pais divorciados são mais felizes. Olha o engano, amado, está escrito nas nossas revistas. A gente lê isso, se indigna, mas na revista seguinte está de novo. E outra reportagem, não sei se vocês viram isso, amplamente divulgado hoje em todos os programas. Os mais felizes são os filhos de pais divorciados. Sabe o que é isso? Mentira, engano, falsidade do diabo. Sabe o que é isso? É para trazer culpa, para trazer enfermidade, para manter as famílias enfermas. Não é nada disso. O divórcio é uma praga, é uma coisa que acontece por um erro, por um mistake, por alguma coisa que aconteceu na vida de duas pessoas, mas não é o plano e o propósito de Deus. Deus fez a família para ser feliz, para ter maridos que amem suas esposas, esposas submissas aos seus maridos. Família é lugar de amor, é lugar de aliança, é lugar de relacionamento, é lugar lugar de alegria, é lugar de ter filhos e filhas no Senhor, cheios do Espírito Santo, é lugar do óleo de Deus. Meus amados, o óleo na minha vida não está no púlpito, o óleo da minha vida está lá no meu lagar, dentro da minha casa, aleluia. Tenho minha esposa e meus filhos aqui, minha irmã querida aqui comigo, minha família no ministério, moro junto com os meus pastores, aleluia, porque tenho óleo dentro do meu lagar. Aí minha família é curada, eu fui curado, minha casa é curada. Pode enfermar, pode ter problema, pode ter dificuldade, mas onde tem óleo tem cura. Você tem a cura, meu amado, no lagar da sua vida, no teu ministério, aleluia, Gideone, na tua vida, na tua casa, tem óleo no teu lagar, tem óleo, óleo que cura, cura as famílias. E vai transbordar, transborda essa unção, transborda para o bairro, para a cidade, para a nossa geração, aleluia, por este mundo afora, onde quer que a gente vá, transborda o óleo do teu lagar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque Deus, pode ser que hoje você ainda está sendo esmagado, mas o óleo na tua vida vai transbordar e vai transbordar para curar. Para curar, glória a Deus, aleluia Senhor, glória ao Senhor Jesus, aleluia. E transbordarão de vinho, eu fico até com medo de falar sobre vinho, né? Vinho, tem tanta gente que falou sobre vinho, a pessoa já põe uma cruzinha na frente, não, mas vinho, é sinal da coisa mais profunda, é sinal da aliança em Cristo Jesus, o fruto da videira. Não importa se é vinho, pode ser suco de uva, diz aqui, deixa, muda a sua Bíblia para suco de uva, irmão, se você não fica bem com vinho, transbordarão de óleo e suco de uva, e mosto de uva, ou seja lá, fruto da videira. Mas aqui está falando de uma coisa, vinho é um agente da alegria, né, para quem gosta demais, não, mas aqui o Espírito Santo me fala, que aqui fala de alianças, transbordarão de alianças, é o renovar da visão de alianças. Eu quero dizer, amados, que a igreja é um lugar de alianças. Quantos creem nisso, que a igreja é um lugar de aliança? Aliança, a igreja é um lugar de aliança, aleluia, a aliança que você, que Deus vai te dando, primeiramente, esta aliança que nós proclamamos hoje, a aliança que Deus tem conosco. Deus tem uma aliança com o homem, com a raça humana, Deus tem. Sabe por que você está aqui salvo? Por causa da aliança. Sabe por que naquele país verde brasileiro, um dia saiu um cara meio doido, procurando terra em outros lados? Por causa da aliança, porque Deus via que aqui ia ter um povo que precisava conhecer a Deus, que precisava conhecer a Ele. Tinha um monte de índio indo para o inferno, e glória a Deus, a gente às vezes tapa isso, né? Mas a primeira coisa que fincaram neste país foi uma cruz. Sabe o que é a cruz? Símbolo da aliança. Quando você tem uma cruzinha aqui, isso aqui não quer dizer que você é cristão, símbolo da aliança. O vinho é um sinal da aliança, aleluia, da nova aliança. Toda vez que comerdes do pão e beberdes do vinho, isto é um sinal, aleluia, da nova aliança. Amados, igreja, lagar cheio de vinho, é um lugar cheio de aliança, com alianças firmadas em Cristo Jesus. Amados, a igreja tem que voltar a entender o que é uma aliança, o que é uma verdadeira aliança, o que é um pacto diante de Deus. O que é o verdadeiro pacto? É algo que não pode ser quebrado, é algo que une homem e mulher, que junta pessoas, que junta pais e filhos, que junta amigos e irmãos. Eu tenho irmãos de aliança, eu não sei se você tem, mas eu tenho irmãos de aliança, pessoas que eu comecei a caminhar com elas. Eu tenho uma aliança com meu pastor chamado Erasmo Ungaretti, ele foi lá, me ganhou para Jesus, eu era ainda um drogado, ele foi bater na minha porta, esse homem me trouxe para o reino de Deus, ele me discipulou, ele me aturou, ele me quase teve que bater com ferro na minha cabeça para me guiar pelo caminho. Ele chorou pela minha vida, ele deu a sua vida por mim. Eu tenho uma aliança com este irmão e com seu companheiro Moisés Cavalheiro de Moraes, que é por 20 anos o meu discipulador nesse ministério. Tenho uma aliança com esses irmãos. Um dia deu um problema na igreja lá, alguns irmãos foram embora, né, por causa disso, do mover, do vento, da chuva, disso, daquilo, e aqueles irmãos não entendiam bem, e chegaram para mim, Azar, você não vai embora? Eu disse, não, por quê? Porque eu tenho uma aliança com esses homens. E a nuvem vai passar e você vai ficar para trás? Não, a nuvem está na aliança, meu irmão. Ah, está aqui a nuvem, na aliança, a nuvem está na aliança, glória a Deus. Como eu falei antes, com a minha esposa eu tenho uma aliança diante de Deus, foi feita ali, naquele dia, dia 18 de dezembro de 1982, nós selamos uma aliança diante de Deus, está escrito aqui, ó, marcadinho. Isto aqui não é um anel, não é para me proteger das meninas, das mulheres desse mundo, não é para me proteger quando eu vou lá para a Europa e as mulheres ficam olhando, né? Não, não é nada disso, não, é para toda vez que eu lembrar, eu tenho uma aliança com esta mulher aqui diante do meu Deus. É algo eterno, é algo que foi feito por Deus. Tenho uma aliança com os meus filhos, quando eu olho para isso aqui, eu lembro da minha Aurorinha, eu lembro do meu Andrezinho, aliança na minha família, glória ao nome do Senhor Jesus. Alianças, vinho é sinal da aliança, vinho é sinal da aliança, porque o vinho era tomado sempre como sinal de comunhão. As pessoas, igual lá no sul se toma chimarrão, né, que é uma corruptela do vinho antigamente, não, mas o vinho era tomado na família, era um símbolo de comunhão, de profunda comunhão, mas se tornou mais do que isso, do que um símbolo de comunhão, se tornou um símbolo do sangue de Jesus, de modo que a aliança que Deus quer que nós tenhamos no seu reino, são alianças de sangue. Eu tenho aliança com um homem amado, com um irmão mais chegado que irmão, o nome dele é Don Stoll. O Don veio para o Brasil, um missionário americano, e ele viu aquele mocinho, Azaf, era o violeiro da igreja, do início da renovação ali na igreja metodista. Ele já sabia mais sobre adoração, Maranatha Music e assim por diante, mas ele me pegou, me discipulou e ficou ali comigo, e tudo que ele tinha, ele colocou para me direcionar e me ensinar o que era a verdadeira adoração. Eu ia para a casa dele, ficava lá, depois abriu-se uma porta para ele gravar um disco nos Estados Unidos, ele não quis fazer sozinho, arrumou uma passagem, me mandou, eu fui lá, gravei em 1978, nosso primeiro CD não, LP grandão assim, long play, 33 rotações por minuto, vocês nem conhecem mais isso, né? A nova geração, um dia eu vou dar um LP de presente para o meu filho, não tem mais nem onde tocar na minha casa, no estúdio ainda tem, a Carmélia ainda tem, né? Quem tem ainda onde tocar um LP? Deixa eu ver, levanta a mão. Ah, tem bastante gente ainda, eu vou sortear uns LP aqui. Na verdade eu vou leiloar para ter recurso para o mundo árabe, já está na hora de leiloar LP. Você tem LP, Heber? Ô Heber, você tem LP do seu trabalho? Nenhumzinho, é tudo CD já, irmão, puxa vida. Mas eu fui gravar meu LP e o Dom me levou para lá, me sustentou, eu morei com ele e me ajudou, comprou meu primeiro violão e tudo que ele tinha, ele deu, tudo que ele tinha ganhado no seu ministério, ele montou um estúdio em Porto Alegre, precisou ir embora e disse, Azaf, faz isso aqui prosperar, para a glória de Deus, depositou na minha vida, tenho uma aliança com esse irmão até hoje, essa semana falando com ele, falo com ele, todo ano vou lá, e deito no ombro dele, e deitamos na grama junto, e andamos de carro, vamos lá para o Rio Mississippi, do lado de onde ele mora, caminhar na beira do rio, orar diante de Deus, preciso dele, foi comigo para a Inglaterra, por aí afora, irmão, são 30 anos de aliança, de andar junto, de estar ali junto, de nunca romper, com os meus pastores, 31 anos de andar com eles, com a minha esposa, 23 anos, e assim por diante, você e eu, Deus nos chama para sermos homens de aliança, não é pessoa que está aqui um dia, está ali outro, e vai para cá, e vai para lá, a não ser quando Deus te manda para proclamar o reino de Deus, eu só admito alguém sair debaixo do seu pastoreio, das pessoas que o geraram, que deram a vida por eles, debaixo de um chamado de Deus, de uma ordem de Deus específica. Eu sou contra quebrar alianças em qualquer nível no reino de Deus, porque nosso Deus é um Deus da aliança, é um Deus do vinho da aliança, é um Deus do sangue da aliança. Por isso que os lagares têm que transbordar de vinho, para que Deus restaure novamente a aliança no reino de Deus, aleluia, amém. Você tem que ser alguém de aliança. Queria terminar cantando esse cântico que ensinamos, foi o cântico que Deus me deu para este congresso, que eu escrevi terça-feira à noite, esse cântico da aliança. Comecei a escrever a semana passada no Rio, mas Deus me deu para trazer para você, para que essa verdade fosse gravada no seu coração. Tenho uma aliança eterna contigo. Vem os músicos rapidamente aqui, irmãos, e vamos terminar cantando esse cântico. Glória a Deus. Me ajuda aqui, meninas. Quero dizer que há 30 anos atrás eu conheci o Miguel. Ele foi ministrar lá em Porto Alegre. E ele já era um cara meio alegrão, né? Mas ali eu conheci esse homem de Deus precioso. Desde então, Miguel, nós temos uma aliança diante do Senhor. E eu quero dizer isso. E eu digo para o meu irmão Weber que eu conheço há menos tempo. Mas o que Deus quer conosco é de nós termos uma aliança. Como eu tenho com Ademar, como eu tenho com Gerson Ortega, homens com quem eu caminho há 25, 27 anos, com Ademar e o Gerson Ortega, com outros adoradores pelo Brasil, pastor Cirilo, caminhamos, estamos edificando o reino de Deus juntos, colaborando com os projetos uns dos outros, vivendo o reino de Deus em alianças. Que você tenha o teu lagar cheio de vinho. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor.